Vamos juntar São Paulo e a Bahia inteira. Eu vou contar de um até três. Eu quero ver o baile inteiro, todo mundo pulando igual show de rock and roll. Pode ser? Geral, no 3, eu peço a moral de vocês. No 3, eu quero ver todo mundo pulando. É no 3, todo mundo pula. Quem é da Bahia, quem é de São Paulo, geral, todo mundo pula. No 3, 1, 2, 1, 2, 3. Sai do chão, joga a mão pra cima. Sai do chão, galera. Pedi pra parar. Todo show eu faço isso e isso funciona. O homem que não sair do chão porque tem um pinto pequeno. E a mulher que não pular sair do chão passar 10 semanas sem fazer amor. No 3, quero ver geral. 1, 2, 1, 2, 3. Sai do chão, joga a mão pra cima. Sai do chão, galera. Cresceu, cresceu, cresceu, vai! Joga a mãozinha pra cima, vai! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e diz: eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Aonde vou pro lado dela? Eu vou pro lado dela. Aonde vou pro lado dela? Sangue de baiano, ou é uma dela? E no swing, opa, eu pode fazer tudo o que eu quero. Pode tirar tudo o que eu gosto. Pode fazer tudo o que eu quero. Só não encosta nela, vai, mãe. Ou não encosta na minha namorada. Ou não encosta no seu namorado. Cresceu, cresceu, cresceu! Oi! Joga a mãozinha pra cima aí! Joga a mãozinha pra cima! Um, dois, três, vai! Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela! Aonde é uma dela? Euclides Rios! E se fui, partiu! Eu vou pro uma dela! Chupa do sol. Aonde vou pro Mandela? Se eu tiver solteiro, se eu tiver solteiro, vem que vem. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Só quem tá solteiro, bota a mão pra cima. Se eu tiver, joga a mão pra cima e diz: as suas amigas falsiane. Suas amigas falsiane. Sociedade.